aí, gente? Beleza? Oi, pastora. Oi, pastora. Beleza, tudo bem? Então me respondam rapidinho. Quem é o melhor amigo do homem? Quem é o nosso melhor amigo? É o cão? Não! É o gato? Não! Então, quem é o nosso melhor amigo? Jesus! E quem quer ser o seu amigão do peito? Eu quero cantar.